50, decola 1-0 com curva à direita na saída da Euleda, após Leda Ilhéus. Controle Salvador, opere 1-9-8 e o transponder 5-1-4-2, Coteze. 3-2-0, Porto Seguro, por isso 50 da Euleda Ilhéus. 1-9-8, é o controle 5-1-4-2, transponder. Correto, quando pronto, seu impulso back acionamento no 05, gol no 777. Camarada. Tan 3191 no Galeão 380, copia? Tan 3191 no Paro Galeão 380, copia? Roger that, you're established on the localizer. Established on the localizer with runway sight. You're clear for approach, complete approach, contract tower now on 118.6. 118.6, good day. Porta, então, para o táxi da colégio, tá levantando, ou sente do outro acidente. Tá. Boa, 2000, vai faltar estabilizado, L5728. Good morning, reporting, runway inside. No report. Zero with runway inside now. 220, flip, take ready to land, runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Yeah, to land. Convo, runway, wet, TRP 5220. 5220. Salvador, TAM 32, 16, 15 da novembro. 32, 16, sana identificação, autorizada a chegada à mar e descendo a nível de voo 060. 32, 16, copiou o controle. Prossiga. Sana identificação, autorizada a chegada à mar e descendo ao nível 060. Ok, descendo 060 na mar, acionou TAM 32, 16. Papa Hotel, Papa November Golf Salvador Approach. Guardião 05, controle. Mantendo no setor de Paripe? Afirmo, setor de Paripe, radial 306, afastado 9.16 milhas. Gente, reposto para livrar o setor Guardião 06. Abordará. O Otávio Matango, ciente livre táxi, forma o corretor de decolagem da 17, início do corredor Axé, tá visibilidade bem baixa. Poderia confirmar, não é? Não, só informação, o setor do início do corredor Axé, no litoral sul, a visibilidade está bem baixa. Reporta no ponto de espera. Você vai manter aqui o circuito? Ok, sim, está lá. Coduna da presente, 2230, descendo 2000 metros. Salvador, bom dia, objeto 6740, informação November, passa o 240 para o 170. Objet 6740, sendo identificação, autorizada a chegada MAN descendo, correção, autorizada a chegada MARE, descendo ao 070, reduza para 2509. Confirma a mensagem, foi para o Objet 6740. Afirmativo, Objet 6740, redução 2509, descendo a nível de voo 070, segue como... segue a aeronave à frente, posição de 12 horas 10 milhas, mesmo rumo de destino, passando nível de voo no 30 para 1060, Airbus 320 da TAP. Autorizado nível 070, reduzindo para o 250. And report me BA 4 Juliet. Juliet Alpha, report before Juliet, 35220. Circuito padrão pela esquerda, a porta base final. Bom trabalho, sinal iniciando curva à esquerda, o Telematã. Papatel, Papa November Golf, if you receive the Salvador transmission, Skulk ident. That's 35220. Três dois no meu controle. Top ground 35220, close to Juliet. Roger that, 35220. Continue your text via Juliet to apron number 3. To apron 3, 35220. Salvador, tá 3-0 também, teria a nossa autorização? É o Papa do Mercão. Roger. Nada, eu comi umas duas vezes, senhor. 319, vimos só tendo sim para o Galeão 380. O senhor copia? Copia. Autorizado Galeão 380, via para o ISC 50, decola da 10 com curva direita, saída é a da Euleda, após Leda Pidev. O controle opera em 1198 e o transponder 5146. Galeão 380, PS 50, pinta 10, curva direita da Euleda Pidev, 1985146. Vai chamar quando estiver pronto no portal 10. Correto, 3191, aguardando aqui. 3895, posição 3 para pushback funcionamento. 090 graus 149. Torre Webjet 5728, LS baixar travado. Webjet 5728, reporta visual com o campo, no momento não chove, pista molhada. Forma o helicóptero aproximando para a cabeceira no 7, na sua esquerda, aproximação não interfere. Tá com campo à vista, final curto, Web 5728. 5728, autorizado pouso, pista no 090 graus, 149. Autorizado pouso, Web 5728. 3895, para pushback, acionamento, posição 13. Autorizado no 03, chame táxi. 395. Olha, azul 4033. Azul 4033, uma boa tarde, Parilhéus. Temos o 160, copia? Negativo, copia, tá tudo da papai. Autorizado, Ilhéus, 160. Via Whisky 1, decolando a 10, com curva à direita. Saída da Eoleda, Ilhéus. Controle opera em 1198 e o transponder é 5155, Cotege. Cidade de Alto, 160, via Whisky 1, adequada a 10, curva direita, saída da Eoleda, controle de saída em 1998, transponder 5155. Correto, azul, quando pronto, sumi para o Cibec, acionamento no 09. Paulo, boa tarde, Papa Romeu, Tango Bravo. Tango Bravo, boa tarde ainda para o farol da Barra e Centro Histórico. Ok, autorizado, voo local, sobrevoo farol da Barra Centro Histórico, decola 17, a curva é à direita, litoral sul, controle opera em 198, transponder 0121, seguindo a 500 pés. Tango Índia Bravo, cortês e após o POB. 500 pés, 17. É, litoral, centro histórico, 198 ao controle, 10121 ao transponder e 108 à torre, Tânia Bravo. PLB? 4 a bordo. 04, acionamento táxi, agora com a torre 186, Tango Índia Bravo. 186, camarada. Solo a 01, direita solo, 121.9. 29, EB, 5738. 015 de proa, limite ao localizador para o Santos 329. Objeto 6740, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite ao localizador. Esquerda, proa 010, objeto 6740. Uma boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Sra. Juliette, 5738. Facing turn right heading 250 limit, you limit the localizer course. Right heading 250, Papa November call. Passaria 2230, está livre a expressão no 0 de Salvador, o ajuste permanece no 095, reporte estabilizado. 1015 autorizado, ele é suporte da área estabilizada, 2230. No 91, no portão 10, está autorizado, Samitaxi. Autorizado é a portará 3191. 03295 para o táxi com 72 a bordo. Corredor Axé, 500 pés, ajuste no 015, confirme regresso a Salvador. Alfa, ponto, espera, chama a torre 186, são 3895. 3895. Táxi com a tripulante 166, alterna 105. 2 horas e 20. Autorizado táxi, Juliette Alfa, com espera com a torre no 186, gol no 777. Juliette Alfa, 286. Webjet 5728. Ilha da passagem ao Boeing da Gol e após o mesmo, ingresso Juliette para o 05. A 09 Gol vai ingressar na Juliette para o portão 5, Webjet 5728. 3216, reduza 1809. Reduzindo 1809. Objeto 6740, reduzindo 2009. 2009, objeto 6740. A 1.000 pés, corredor forte da colanda 17, a curva é à esquerda. O controle Salvador opera em 1998, transponder 0165, Cotese. Ok, 070, TAM 3216. 3216, está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 015. POB, confirme. 03 para acionamento e táxi, a minha torre agora em 1186, Mike com Delta. 3116. Jet 6740, descendo a 3.000 pés, ajuste no 015. 6740. Autorizado 2.000 pés, ajustado no 0 no 5, objeto 6740. 6740, 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 pés, objeto 6740, no 0 no 5. Então. Papa November Golf, descend to 4000 feet, QNH 1015. Descending 4000 feet, QNH 1015, Papa November Golf. Pode curvar direito, 6740? 6740, para o localizador direita 060. Direita 060, objeto 6740. Controle, acerta rápido, Tango de Bravo. Tango de Bravo, prossiga, vai seguir corredor Axé após Centro Histórico. Positivo. Somente para informação, nós temos o tráfego Guardião 05, está também no corredor Axé em regresso ao Salvador 500 pés. O Tango, Índia Bravo, suba 1.000 pés, ajuste no 0 no 5. Você autoriza dos 500 ou fica difícil? Como? Dos 500 pés? Então o senhor reporta visual com o tráfego do Guardião 05. Guardião 05, controle? Índia Bravo, confirma acionado 0121. Guardião 05, controle. November Golf, turn now left heading 190. Left turn heading 190, Papa November Golf. 05, controle. 2230. Passaria 2230, chama a torre 98, decimal meia dúzia. Guardião 05, controle. E Salvador, boa tarde, passaria 2230, estabilizado, passando externo. O passaria 2230, tráfego ainda não avistado. Continuar a aproximação, informarei pista livre, a mesma se encontra molhada. Afirmativo 2230. Oi, bom dia, Golf 777, ponto espera pronto. Vou no 777, mano. Bom dia, mantém ponto espera no 7. Uno, tá? 2.000 pés, ajuste no 0, 1.5. Pés, ajustado no 0, 1.5, objeto 6740. Tá livre, LS? Tá livre, LS, objeto 6740, reporte estabilizado. LS, 6740. Papa November Golf, descend to 3000 feet, QNH 1015. Descending 3,000 feet to QNH 1015, Papa November Golf. Zero sim, controle. O passarelo 2230 confirma a visão. Pronto, reporta a visão. Reportar a 30. Então, 3895 decolou a 08, controle 1 no 9 decimal 8. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, está 3895. 3895, boa tarde, bom dia, contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 340, a saída da EOLE da CRAT. Presidente, poderia voar da presente PRO de Leda, está 3895? 3895 após 2.000 pés, estou autorizado, Leda. 2.000 Leda, está 3895, obrigado. 0999. 393, acione identificação, voando na PRO de bom, se reporte para a descida. Bom, se for sério na 393. November Golf, Salvador Approach. Go ahead, Papa November Golf. To localizer now, turn left heading 120. Left turn heading 120, Papa November Golf. Controle Salvador, boa tarde, tanto 001, cruza aí o 165, estamos no 50. 8001, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, descendo ao 050. Até o 050 na Mari, 8001. 3216, completa final, chama a torre, 98, decimal, meia dúzia. 18.62, vai chamar. Já fui, LS, objeto 6740. Objeto 6740. reduza para a velocidade de aproximação, tráfego 5 milhas à sua frente, cono 30 de ground speed, o Airbus 320 da TAR. Reduzindo a velocidade de 7.740. Papa November Golf, descend to 2000 feet, QNH 1015. Descending 2000 feet, QNH 1025. QNH 1015. 1015, Papa November Golf, and we are clear to close the localizer from the left. Are you clear to intercept the localized report stabilized? Report stabilized on the lock. Papa November Golf. Controle Soteropolitano, muito bom dia, 1041 da Gol, aliás, é boa tarde. Está passando 240 com a informação November. 1041, acione identificação autorizada chegada a Bonf, descendo a nível de voo 040. 040 identificou na Bonf, Gol no 041. Briga. 05. Guardião 05, prossiga. Não, o Guardião 05 ele tá em cima da zona da emergência amarelinha, já estamos já comigo. Gente, o Tão Mídia Bravo, confirme já superado o tráfego? Não, já superei, já ele tá super voando agora o parque da cidade. Eu tô sentindo fora da garrafa. Tá certo, o Tão Mídia Bravo tá autorizado a descida 500 pés, ajuste no 015. Muito grato pela colaboração, Tão Mídia Bravo. Tão Mídia Bravo já estará na cara dos 500. O Papa November Golf reduced to approach speed. You have one traffic ahead you, 6 miles. It's a Boeing 737-300 with 140 off ground speed. That is check, thank you. Reducing to 120, Papa November Golf. Jet 6740, completa final, chama Torre 18, decimal 612, um bom pouso. Torre 18, decimal 6, Jet 6740. Salvador 8001, poderia voar TAP? O 8001 está autorizado, Duna, é princípio nível 050. Duna restrito ainda o 050, grato 8001. Ogona 754. Remota 14. Juliette 14, agradece, uma boa tarde. Gadamari descendo ao 060. Deu controle com o centro na frequência 13325. Gente, perdeu o contato com o centro Recife, acionando a identificação, o centro Recife está sentindo seu contato com o Salvador. Ok, baixando para 060. O Força Aérea no 393 está agora sob contato radar, 56 milhas nordeste de Salvador. Azul, após a passagem do passarei da retaguarda, tem livre pushback acionamento no 09 Samitaco. Após o passarei do livre pushamento no 4336. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 320, saída da Eule de Léo. Da Eule de Léo, subindo 320. 91. Contact now, tower frequency 118.6. 1186, thank you, Popeye, Papa November Golf. Gente, Tom de Abravo, reporte para livrar do setor do centro histórico. Tower, hello, Papa Hotel, Papa November Golf, established on the localizer runway 10. Oh, Papa November Golf, complete final, contact tower 118.6, have a good landing. 1186, thank you, bye bye. 080 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, objeto 6740. Para 3191, após Boeing na final, a Lima tem cabeceiro no zero. Após o Boeing na final, a Lima tem no zero, para 3191. 4-0, poderia coordenar a proa de crack? Aguarde o 3895. Hotel Lima Tango, Hotel Lima Tango, prossiga. Insight, runway west. Report, runway 10 inside and we are cleared for the airline. Summary, this cleared, ILS 10, Papa November, call. Tauri Matango, aguarde cópia. Quatro, restaurador, guardião 05, entre Tuaçu, para retorno. Guardião 05, chama a torre no noite deste momento, Zé. 386. TAM 38 negativo, TAM 3895, após Leda CRAT, não foi autorizado direto CRAT pelo centro Recife. Gente, após Leda, vou a CRAT, TAM 3295. Do 4076, sendo identificação autorizada a chegada Mari descendo ao 060. Bono 754, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. Bono 754. Bono 754, confirma sua velocidade. 2509. Quente. O Gol no 041, confirma velocidade. 90, reduzindo para o 270. Reduza para 2109 e seguir como número 3 na aproximação. O Gol 1041. Que é, reduzindo 2-1-0, Gol. 3895, chame Recife no 260, alternando 128, decimal 8. 260, 288, 3895. Sangue de Bravo, está autorizado o setor do Guatemi, reporte para livrar o setor. Pode calibrar o setor. Papa no reto, calma. Confirme, Jack Landgear, runway 5, Papa, 9, Golf. Papa no reto, calma, check, 3, great. Tauri Matango, livre acionamento da porta para o táxi. Tá 3191, decolou 17, controle 119, decimal 8. 3191, transfere 1800, vai. Tá 3191, contato radar na decolagem, subnível de voo 380, sai da Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, pode voar direto da Dael, senhora. Autorizado, 2000 pés, curva direita para o de Dael. 2000 pés agora, direita da Dael, 3191. Parte do Graé, Guardião 05, a porta curta final. Sem interferir com o tráfego, eu tenho que ligar a aproximação, eu vou morar o Guardião. Estou na 704. Essa é a porta ponto de espera, tá 17. Pago. Azul 4076, reduza 2409, vou seguir como número 4 na aproximação. 4076, está autorizado a descida até o nível de voo 050. Bono 777, chame Recife no 260, alternando no 288. 60288, voo do para ingresso. Boa, tá ali matando, autorizado a alinhar e decolar pistão 7, 0,80 graus, 089, formo... desconto. Tá. Papá. Não tá na vertical do Iguatemi, está autorizado, vai até o estado de Tatu. Papa November Golf on the ground at 19. Leave by right and call ground 12 on the small 9. Gente,